Então, começamos o que esta merda hoje, 5 de março, é quarta-feira, já são quase 10 horas e com tanta coisa que acontece pelo mundo inteiro, não é? Na Venezuela, na Ucrânia e pela Europa, iríamos começar com um artigo do mapa que a Ana trouxe e depois seguiríamos para outras debater essa questão do. Da exploração laboral, não é? E depois seguiríamos para a Ucrânia, para a Bósnia, para onde quiserem, para a Venezuela também, que bem precisa da nossa presença. Entretanto, eu vou pondo aqui umas coisas no evento do Facebook para ver se anima a malta, se as pessoas começam a perceber que, de facto, somos continuamente bombardeados por informações, não temos tempo de processar, não é? Mas é isso o objetivo, não é? O Twitter é isso. Blá blá blá, Rússia, blá blá blá, Venezuela. E depois ficamos assim, e pá, vem no Twitter, são três ou quatro. Então tem umas palavras limitadas, não é? E não temos tempo de digerir as coisas. Andamos todos com indigestão. Indigestão. Informação. Mas há um gajo interessante, o Inácio Ramonet, que escrevia para o escreve para o Le Monde Diplomatique, que disse uma coisa muito interessante numa entrevista que fizeram, que foi publicada no site de Michel Coron, um jornalista belga, e também foi publicada no Humanité, um jornal comunista francês. Ele chegou a dizer que o homem contemporâneo, ou o ser humano contemporâneo, corre o risco de se tornar um ignorante recheado de informação. E isto tem uma certa consistência, não é? Aquela coisa fantástica que é a internet. Eu não sei fazer uma cópia da internet, digo lá, como fazer uma cópia? Já fiz. Uma cópia. Isto é a coisa que é, por exemplo, o que falar, responder, por exemplo, um finlandês, ucraniano, russo, chinês, mas eu não sei nenhuma dessa língua. Mas eu respondo a dizer. Isto, de certa forma, é o chamado internet, a ferramenta para o burro. Pois. Assumo. Logo, preciso da internet para safar. Senão. Na verdade, são todos problemas. Eu acho que tem que haver a classificação da informação. Aqui há tantas chegadas. E se calhar, quando tinha o jornal, uma vez que via a informação do telejornal, pá, chegava aquilo tudo. Agora, quando chega. Minuto a minuto, informação. Eu consigo uma grande porcentagem de utilizadores do Facebook nos escapeçados. Não há tempo. Quase 24 horas, se calhar, não dava para estar a ler tudo, a ti, todos os grandes que se fazem. Portanto, é cansado. Há muito mais acesso à informação, se calhar estamos muito mais desinformados. Uma das coisas que já é conhecido é que o conhecimento não se faz com a quantidade de informação, mas sim com a forma como se processa essa informação. Esta massificação, esta quantidade imensa de informação a chegar, não é sinónimo de deixar de mais por um tempo. Não, mal é. Estandardizam a informação toda, querem o que querem ver, tornam-se uma bola, não é? Um modelo, uma informação que acaba por ser útil. Estamos a dizer que o consumo de massa, não é? Mas depois, por outro lado, tem a vertente de que se não fosse a internet também não havia movimento secundário que está a acontecer também, onde as pessoas acabam por ter acesso a isso não quer dizer que a internet tivesse algo perverso, fosse algo analítico. Não é. O contrário, quer dizer, é verdade, tem um cartão bom. O fenómeno da internet hoje é o mesmo fenómeno de televisão. Então, há anos atrás, vemos que a televisão faz mal, faz mal aos olhos, faz mal às crianças, faz apenas coisas autistas, não sei o quê. Qualquer tecnologia, nem é boa nem é má, é a utilização que nós, seres humanos, damos. Faz com que ela seja boa ou má. beber um copo de vinho, para o ser mal, mas se deve estar um tipo, está a fazer mal, com certeza. É como tudo. Mas eu não quis dizer que a internet funciona. Não, tem muitas vantagens. Na próxima margem, que está a quilómetros de distância, grande para a distância, que temos uma forma de comunicar, de formação eletrónica, né? E passar informação. O que eu digo é que o bombardear sistemático de informação na internet, por vezes, não há tempo de processar. Eu penso que vai estar aquela cultura de massa, não é? Que valoriza muito a informação fútil. Pois, e por vezes também já não conseguimos selecionar tudo. Já começa a ir no meio dessa oportunidade toda, uma outra coisa que até é menos útil, é mais importante, possa estar. Um saco cheio de coisas, vai no meio, vai qualquer coisa que se calhar até é importante. E, portanto, nós vamos agora passar para a leitura daqui da escravatura e os campos do povo. Como se chama? Chama-se Escravatura e os Campos do Povo. De um bagueiro irrigado pelo Alqueiro da França, cada vez mais um reto ao Brasil. Está a fazer bom. Este é um texto bastante longo, então é assim que tinha sido aqui uma pequena seleção de alguns. No fundo fala da exploração, fala de exploração no mundo. Mas pronto, não é uma ideia cultural, eu achei que seria um centro de salinhar. Vamos, infelizmente, temos pessoas a trabalhar em condições de trabalho, que foi para os anos, principalmente está relacionado com a barragem do Alverno, né? De certa forma, mas eles trabalham com as baixas. Muitas vezes é e não são só portugueses, que essas situações acontecem sobretudo quando a chamada crise depois das empresas, né? São hoje. Jogam pela extrema necessidade das pessoas, ou seja, vai baixando, porque sabem que as pessoas precisam e passa esse limiar do quase que digamos do contrato normal. Para passar para essa forma de escravatura. Há sempre aquela coisa, se não queres, há outro, é mais necessitado que trabalha. Que ainda trabalha mais horas, são menos dinheiro. De facto. Além dos atrasos também, atrasos não pagamentos, não tem sentido de uma higiene, não sei se eu também, não sei como é o autor do livro, mas também da escravidão e acaba por haver uma atração de documentos. Também acontece com o dinheiro, não desta forma, mas eu trabalhei muito bem nos Estados Unidos. Quando cheguei lá, também é uma forma de escravatura, porque chegando lá, eles tiram para o passaporte, e dessa forma. Sim, o passaporte eu não posso sair do país, não posso. Voltar para lá. É um jogo de pressão, porque não pode ser para a conta, não é? É uma escravatura. Já agora aproveito, pronto, tenho uma marca de valor, que era preciso ler um livro de Catarina Castelo Becker. Falem um bocadinho mais alto no seu livro. Está exatamente a situação. Foi bem importante, está a ouvir bem? Falem um bocadinho mais alto, para os vistos que não estão a ouvir bem. Não estão a ouvir bem! milhares de empregados que andavam pela estrada à procura de trabalho e agora estão a andar e para apanhar talvez alguma projeção de voz, mais energia. Os jogos hoje, Jorge não, o Zé está... Realmente, voltando a essa questão laboral, há aqui uma série que estão a mudar, não é? Cada vez mais estão a fazer tudo para que não haja essa relação entre o trabalhador e uma entidade patronal. Estão a fazer tudo para que isso não aconteça mais. Ou seja, destruir todo um modelo ao qual estamos habituados. E isso é assustador, não é? Porque ao mesmo tempo baseia-se na precariedade, na tal flexi-segurança, como é que não sabes, já há um tempo atrás, 10 anos atrás, eu lembro-me de ter lido muito sobre isso na altura, e torna-se angustiante. Ao mesmo tempo, tem algo de aliciante, não é? Ser o seu próprio patrão é algo de bom, não é? Portanto, até onde vamos abrir mão de certos direitos, até onde vamos com esse caminho, não é? Eu não sei, estou só a questionar. Nem estou a defender esta posição, nem outra, não é? Eu sou trabalhadora independente e, de facto, às vezes custa-me. Quando momentos em que não tenho trabalho, depois tenho trabalho imenso que não dá para fazer mais nada. E depois fico rota. Portanto, é uma questão muito... É um objetivo de trabalho também. Nós, conservadores, sem dados históricos sobre isso, na altura em que a proteção de ação material, tivemos ali uma hipótese de trabalho para deixar de trabalharmos menos horas. E na realidade, quando começamos a trabalhar mais, por alguma razão, é necessidade de trabalho, a quantidade de trabalhos inúteis que por aí há, é que ocupam 40 horas por semana as pessoas para. E há outra coisa que a mim me tem, eu não posso bem descrever, ainda não li suficiente sobre isso, mas há um gajo que escreveu um livro em 2003, e isto tem vindo a ser retomado, que fala de capitalismo cognitivo. Já ouviram falar? Ou seja, o capitalismo atual que nós conhecemos, que se baseia na produção, na essa industrial e tal e coisa, está-se a tornar uma coisa completamente diferente, que eles chamam capitalismo cognitivo. Baseado, no fundo, na inovação, na criatividade das pessoas, baseado também, olha, em todo o trabalho colaborativo feito online por esses gajos que fazem esses programas, e baseado em todo um saber que se torna como uma moeda, não é? Senão não chamariam isso capitalismo. Há outros que falam de economia cognitiva. E depois usam aqueles palavrões, não é? Capitalismo cognitivo altamente financeiro, altamente financiarizado, ou sei lá o quê. São coisas muito curiosas. E cá estamos nós a debater-nos entre ideias e coisas concretas. Isso faz-me lembrar aquela questão de teres uma empresa, por exemplo, e chamares toda a gente, incluindo o segurança e o empregado da empresa, para fazer um brainstorm. E curiosamente, que normalmente, quer dizer, na sua maioria, quem normalmente tem as melhores ideias é quem nem está dentro do assunto. E essas ideias são capturadas pela empresa, usadas, e a pessoa, se é empregada ou assim, não vai receber absolutamente nada por ter contribuído com essa ideia para a empresa, pelo contrário. Quer dizer, a sua contribuição é considerada como uma forma de que... Mas tem um emprego, é... Pronto, já ajudou, já ajudou. Afinal, é uma pessoa que se interessa pela empresa. Pronto. Isto aqui, repare, tendo em conta que as ideias vão medir. Algumas vão medir. Ah, é? Hoje em dia, antes de vermos até a história do outro. Mas como a liberdade é só um produto base, né? O automóvel, a televisão, o computador. Sem uma coisa à volta da qual os ciclos se desenvolvem. E agora, se calhar, as coisas se desenvolvem. Quem sabe o que eles fazem, né? Ou se não fizer qualquer coisa. Está a começar a ter que ver. Agora, o conhecimento, essa pedra angular agora de, à volta de qual as coisas todas viram, foi o automóvel, foi a televisão, foi o computador e agora será o conhecimento. E um dia qualquer será as métricas, mas sabe que é pensar o conhecimento, até isso, pensar o conhecimento como era tão facilmente. Conhecimento nesse sentido, e tem. Queres continuar com o artigo da Ana? Que levou-nos a outros caminhos, não foi? Vocês não sabem focar no assunto? O que é que? Penso que se naturalmente se avança para outros temas, é porque está tudo interligado. Não há também assim uma quebra no assunto. Vamos falar sobre Deus. Sobre quem? Sobre o quê? Não gosto, era perigoso. Agora dá fumar daquelas coisas. Isto é mau. Eu aconselho-vos a fumar cigarros eletrónicos. Não sei se calhar fazem pior. Para a minha área. Mas isto aqui é até sempre ruim. Só fumei um cigarro hoje. Agora não podes dizer que fumaste um cigarro. Não fumei um cigarro. Fumei aqui e fumaste um cigarro. Fumaste um tubo de inox. Estás a ver? Isto ocorre a exploração. Ok, estamos a. Não estamos, estás? Eu estou, ok. Eu sou o Manel, estou aqui a estragar o programa. E portanto, o programa supostamente hoje ia ser focado na Ucrânia, mas entretanto houve coisas mais interessantes, quer dizer, não mais interessantes, mas igualmente interessantes, que se falou sobre a escravatura, a exploração humana. No fundo, a Ucrânia, a Rússia e afins são países de poder que também continuam a fazer isso, a fazer a exploração humana, tanto a nível militar, como político, como empresas e afins. Ucrânia. Há bocado, acho que a Iana me estava a falar que... A Iana, sim. Nós somos todos anos e isés, ok? E maneiros. A Iana estava a dizer que realmente esta coisa que teve lá um bocado no noticiário, dizer que supostamente o pessoal da Rússia estava a invadir agora, nesta última semana, o território ucraniano, pelos vistos isso já está assim há mais de 15 anos. Portanto, para quem não sabe e que acha aquilo uma novidade, não acho uma novidade, no fundo, já é uma coisa. O que é, desculpa? Portanto, suposto que o... Já estarem lá dentro, não é? Sim, portanto, os russos já estão na Ucrânia há alguns anos. Mas nós queríamos há 15 anos ou assim. Foi um movimentado de tropas, a frota. Mas o acrescentar, claro, mas o coisa foi o acrescentar de tropas naquela Ucrânia. Pronto. Não foi eles já lá estar, não vou deixar de estar. Foi o acrescentar, tu só acrescentas tropas com sítio quando já não está alguma coisa a acontecer ali. No noticiário, tipo, deram mais ou menos informação em que foi uma nova movimentação, algo como novo, portanto, nunca ninguém fez aquilo há mais de 100 anos. Oh, Zé, mas Zé, também sou o Zé, tu és Manel. Exato, sou Manel. É assim, é o que a informação te dá, e aqui um dos temas é o que esta merda é exatamente, não comemos tudo o que a informação nos dá. A Rússia já lá estava há muito tempo, e agora é que estão a querer dar destaque a isso, ou seja, querem-nos dar a versão que lhes interessa, mas ela estava há muito tempo e sempre teve aquele tratado, já tem desde há anos aquele tratado. Portanto, querem é fazer da Rússia o mal da fita que é, mas não é só aquela parte. Avisar, é a minha opinião. Avisar, eu vi um dia destes no telejornal o mapa da Ucrânia dividido a meio, uma parte pintada a vermelho e uma parte pintada a azul, sendo que a parte vermelha dizia para a Rússia e a parte azul dizia para a União Europeia. E portanto, quando tu dizes a coisa assim, e és um jornalista da União Europeia, vais arranjar tudo o que seja possível para viabilizar o outro lado, não é? Que é o que se passa sempre quando vês talvez a destruir. Sim, o supostamente os jornalistas não deviam ter um papel crítico, mas tentam sempre. Não, a coisa é que está. Eu não faço ideia se os jornalistas sabem muito mais para o que nós sabemos sobre o Ucrânia. Ah, a não ser os gajos que lá estão realmente. Mas a malta que faz aí os comentários, não sei quantos, não faço ideia se sabem mais do que nós. Dar ênfase a. Mas dividem a coisa assim, de uma forma pró-Rússia, pró-União Europeia. Dividem um país assim, parece que é a única coisa que tem confronto é isso, e depois parece que só tem os dois lados em confronto, então, mas o partido bom dele. O que não quer dizer que não tenha havido, se calhar não, entrada de mais tropas, mas movimentações de tropas para demonstração de força da parte da Rússia, que eu acho que ele. E há alterações, acho eu, ocupam novas posições, não é? Então, coisas que não tinham antes, né? Estavam nas suas bases, de repente, é uma instituições ucranianas. Estavam conta do quartel, estavam conta do quê? Mas e sem fardas, não é? Não é só a Rússia que faz escalada, tens a. Tens a NATO, quando ainda estava lá o tal presidente pró-russo, vamos para as coisas nos sistemas. Por exemplo, pró-russo, que quando começa aquela coisa toda lá na praça, em que uma das coisas que está em cima da mesa é pôr o exército ucraniano na rua para conter os protestos, tens a NATO a chegar-se à frente a dizer claramente que se a Ucrânia puser o exército ucraniano nas ruas, a NATO vai cortar relações com a Ucrânia. Isto é uma escalada também por parte da NATO, não é? É tudo. E a NATO agora já vem dizer também que se a Rússia continuar com esta coisinha toda, aliás, não vem dizer, o Rasmussen hoje assumiu claramente que cortava relações com a civis e militares com a Rússia, a NATO. Dar ênfase às movimentações das tropas russas é uma forma depois de justificar. Exatamente. Por exemplo, que as tropas da NATO. Porque se quiseres pausar ênfase ao facto. Para a Ucrânia. Porque pausar ênfase ao facto que as primeiras leis foram aprovadas pelo novo governo da Ucrânia, que já tem lá os senhores de Slobodan, são leis experimentais para russófonos e sempre coisas que vão lá e não sei mais. Ou seja, se quiseres dar ênfase a isso. Se os jornalistas por cá estivessem do lado da Rússia, estaria a dar a fazer isso e a justificar, como é lógico, as novas movimentações militares, porque o povo se estava sob ameaça, não podia fazer o que não sei o que mais. É o que está a fazer a arte. Deve ser o que está a fazer a. Deve ser o que está a fazer. Vai tudo anti Europa, deve ser o que está a fazer os médios na Rússia. Não sei, mas se olharmos para a Ucrânia, assim, de um ponto de vista mais afastado. Vamos pôr a coisa nestes pontos de cagar para o povo ucraniano, que é. Pá, é o que a Rússia, tanto a Rússia como a Europa está a fazer, é cagar para o que eles querem. O interesse ali que existe para a Ucrânia é um interesse geográfico, claramente, porque é um sítio onde passam os gajos adultos, os grandes adultos, que vão da Rússia, ou para a Ucrânia. Não é para a Ucrânia. Não é para a Ucrânia. Sim, naquela zona de trabalho de mar negro. A Rússia tem uma base naval. Só, tendo em conta esta premissa de que o interesse ali é puramente geográfico e estratégico, do ponto de vista político, tanto para a Europa como para a Rússia, pá, este jogo vai avançar sempre, neste caso com esse tal jornalista pôs, a divisão entre a Europa e a Rússia. Né? O povo ucraniano, nesta história, vai ter pouco a dizer. Se é que vai conseguir ter alguma coisa a dizer. Se estes dois lados realmente não chegam a um acordo para dividir aquela porra à meia. Pois, já aconteceu várias vezes. Não, mas a divisão interessará mais até a você do que a divisão do país, o que eu fui percebendo também, estará mais à você para o mundo. Também não é uma coisa para o mesmo país. Né? E a divisão de interesses não é uma coisa que a União Europeia, a você pode ter habituado a fazer. Ou seja, deixar os ucranianos tomar conta deles e e fazer com os rapazes, em princípio, se terão vontade para fazer quê? Contratos e acordos e não sei quantos, que passar lá o gás toda a gente, não sei o que, toda a gente ter acesso ao mar, não sei o que, se já começaram a fazer, não é? Aquilo vai ser sempre ali uma ainda por cima, são duas potências brutais, são duas. Eu pessoalmente não acredito nas sanções que eles dizem que verbalmente vão existir. Agora, na prática, não vão existir. Não podem existir. Não, não, o capital vai sempre mandar. Pronto, vão dizer por outras vias. Não, a verdade é que é dentro do Não, e a Rússia também, quer dizer, tudo. Eles podem estabelecer sanções uns contra os outros, mas é só para mostrar. Por baixo da mesa, de certeza que. Digo. Acho eu que vão continuar. Coisa, uma das primeiras medidas acho que foi diversificar, começar agora a perceber que tem que diversificar o fornecimento de energia. Porque claramente nas mãos dos russos. Eu acho que não lhes interessa a nenhum deles avançar para coisas, mas acho que para dividir o que não está dividido, é para aí com uma suposta guerra ou batalha coisas. O que me parece daquilo que eu tenho lido é que dessas pressões estratégias para a Rússia ou a Europa está a ter um impacto direto depois na própria população, que eu não me admiro nada que depois também possa evoluir para uma guerra civil. Pois é, uma série de coisas que eu li aqui, no fundo essa tensão toda está a fervilhar entre a própria população. De um lado, realmente, os pró-russos, os pró-russos, e sobretudo, pá, o que está, para mim, é assustador, por isso é os grupos, pá, os partidos nacionalistas que estão a vir ao de cima. Nacionalistas que apelam ao voto braço de guarda e ao fim do Estado e ao fim dos partidos. E não viram esse artigo? Epá, não sei, mas por exemplo, esses de coisa do braço no ar, o que eles dizem que é só para homens, não? É isso, não é? Não conhecia direto, mas é só para homens. Pois é isso. E também diz aqui que muitos deles usam despoderosamente, sem pudor, cruzes suaves. Na porta suástica, mas depois depois do programa político, essa coisa que nós vemos que se chama direito, a ala direita, não é? O setor direito é o voto fim do Estado, as eleições, é tudo feito na praça pública, porque. Um zapatismo extremadíssimo. Lindo. Não, mas ou seja, o que a gente também estava a falar um bocado é engraçado. Aparentemente aquilo tem uma raiz cultural qualquer lá na. Sim, eles vão buscar uma coisa histórica. É um bocado deste artigo sobre isso, que eles vão precisamente buscar os cossacos, a partir do século XVII, sobretudo, que sempre foram. Digamos, uma espécie de milícias que sempre lutaram contra os invasores, e eles agora foram buscar esse espírito de nacionalismo, muito nacionalistas, por isso nada de estrangeiros, nada de invasores, mas só que são umas milícias muito, já com muita misturada de ideologias, que não tem nada a ver com os cossacos, que não entender. Sobretudo com estas ideologias do nacionalismo demasiado exacerbado. E de pendor fascista mesmo. E pró-europeus. Quer dizer, há aqui outras passagens também absolutamente assustadoras também em relação ao que a União Soviética fez na Ucrânia. E também não me admiro que haja ali uns sentimentos terríveis, não é? Mesmo em relação à União Soviética. Estava a falar que meia fazem, é fictícias. Na Crimeia há muitos ucranianos que detestam os russos exatamente por essas questões. É, na queda de qualquer coisa também. Ah, estava a pensar, já que estava a falar de nacionalismo, está a acontecer um bocado também na Inglaterra. Não dessa forma, não tem a ver com o que está a passar na Ucrânia, mas de uma forma mais indireta, que eu estive lá a ver. E desemprego não é só em Portugal, e no resto da Europa também já se começa, já se sente também na Inglaterra, e há muita gente a emigrar para lá. E nota-se também um pouco, algumas tensões mais relacionadas com os muçulmanos, né, residentes lá, com medo, também pelo facto de que tiveram aquele problema num comboio, né, para uma bomba qualquer, e eles têm um bocado essa começa a haver alguma tensão entre os imigrantes, que no fundo estão fora de Londres, né, no resto do país não há tanta representação de imigrantes, e alguma tensão pelo facto, pronto, não há emprego para toda a gente, não é? Mas de facto os imigrantes, eles abriram as portas à imigração, pelo menos acho eu, há 30 anos atrás, não é? E as comunidades, pronto, focaram-se lá e agora tem havido algumas tensões. Eu morei lá, por isso senti na pele tensões mais relacionadas com as pessoas nativas, não é? Digamos, os ingleses mesmo. Lá e que, de certa forma, pronto, eles têm um sistema muito bom que os ajuda em termos de sistema de saúde e há muitas regalias em termos de subsídios e tudo. Também, portanto, o sistema é tão bom que eles acabam por relaxar um bocado e depois os imigrantes que vão para lá com vontade de trabalhar, eles até têm mais aptidões do que eles, muitas vezes cria ali uma tensão neles. Isso é a minha experiência, não sei se há outras pessoas que pensam dessa forma. Mas o que é que estas pessoas aqui a fazer, não é? Está na altura de vocês saírem, mas, quer dizer, se não fossem os imigrantes, eles claro não tinham para a vida que não tinham lá. Pois é, isso é que eles mandaram mesmo vir, não sei, uma comunidade indiana enorme, porque abriram as portas, não, porque fizeram um aspirador, não é? Não é só as portas, é para puxar comunidades indianas que trabalhassem nas mesmas fábricas, elas a baixo preço, não sei o que, não sei como é. Quando deixam de precisar, pronto, pois, então agora vão acabar com a Índia, não. Mas é. Não é só a Índia. Não é só a Índia, claro que não, mas pronto, mas é a questão da comunidade indiana. De maneira descartável, hoje em dia. Sim. Pois, se eles conseguissem ver os beijos, se conseguissem ver o livro, inclusive os ingleses, aqui é mal. Mas pronto, mas que se. Esse é o discurso fácil sempre, não é? Esse é o discurso fácil. É a coisa do. Tu não tens emprego e o gajo que está ao teu lado tem emprego. Portanto, é culpa dele. Pois, a culpa de ter desempregado o gajo está ao teu lado. É um discurso fácil. O gajo que está ao teu lado é diferente e é um discurso que entra muito mais facilmente. Mas a realidade é que muitas vezes podem ver os subsídios, porque o sistema, de facto, o sistema. Subsídios, como é que dizer? Subsídios, eu não estou a falar num problema específico ou números ou assim, mas. Sei lá, se tens 3, 4 filhos, cada filho recebe uma continuidade como aqui em Portugal, não é? O sistema de saúde é muito melhor, portanto, qualquer medicamento que tu vais comprar, o preço é igual. E dão-te 50 euros? Nota-se um bocado que eles podem se calhar uma vida mais fácil, assim. E depois há tensões, e eu acho que eles estão-se a tornar um bocado. Já são, não é, deles, mas ainda mais nacionalistas e a manifestarem-se mais até nas ruas, e a tensão está a subir um pouco. Eu acho que isto está a acontecer por toda a Europa, o que estão a fazer, a ressuscitar ressentimentos antigos. Portanto, há bocado quando estavam a falar da Europa, eu duvido que a Europa, duvido, quer dizer, eu acho que não há Europa sequer, e isso quando vierem as eleições europeias também se vai ver, porque vocês estão a ressuscitar todos os antigos ressentimentos que havia com os mais antigos, em todos os países europeus, os franceses. Tem a ver com essa coisa. Tem a ver, exato. De parecer que não há recursos para toda a gente. Exato. Mesmo aquele artigo que vinha no jornal de Merlin, só agora é que chamaram a atenção, via que há tempo chamarem a atenção sobre isso, mas até foi no jornal que eu vi, que de porem peças metálicas para os imigrantes do Norte de África não conseguirem entrar. Portanto, e aquilo já existia, depois deixou de tirar durante o tempo, depois tornaram a pôr, depois a Espanha disse. Então, quem é que nos ajuda a conter esta invasão? Não, ninguém. Portanto, é uma hipocrisia do resto dos países europeus. O problema é vosso. E, portanto, isso assim é cada um por si, Então vamos, e depois nós vamos dizer mal dos brasileiros, por exemplo, então estamos a dizer mal dos brasileiros, dos... Acho, não sei, a Europa também não é uma coisa certa, a União Europeia. Foi criada, então, alguns. O que é que seriam os Estados Unidos? Não estávamos a falar desses casos. Desculpa. Hã? Estavas a falar? Sim, mas estava a falar de também. Não, estavas a falar da cena de Espanha. Foi que há duas semanas. Estavam imigrantes a chegar com a Coelho Saladina, a NATO, de Marrocos, e tens a Guardia Civil em fila, do vale que baixa fora aos coletes, a disparar para a água, acertar o pessoal todo, a ver se só algum foi um afogado. E viu-se uma grande condenação por parte aqui. A notícia foi. Parece que foi muito divulgada, não foi? Foi uma notícia de um minuto e acabou. Não é? Por acaso também estava a tempo a isso, mas não é certo. Uma notícia que saiu, que eu acho que se de casa olhei assim por alto, também pode ser um pouco tendencioso porque vi aquilo no RT, no Urgent Today, mas uma notícia, pois, uma notícia de uma conversa que foi, uma conversa telefónica que foi gravada entre a alta comissária dos negócios estrangeiros europeus. Catherine Ashton. Com o ministro dos negócios estrangeiros da Estónia. A falar que aqueles snipers que andavam na rua que iam matar as pessoas, as pessoas que morreram tanto do lado dos polícias como dos manifestantes, as balas eram das mesmas armas. Ou seja, há fortes indícios de que as pessoas que mataram tanto os polícias como os manifestantes são os mesmos. E isso é muito grave. E muda, se está a se tornar público, é muito grave. Porque há aqui uma conspiração qualquer. Aliás, até o ministro. Sim, mas o próprio gajo chega a dizer claramente sim, no telefonema que. Sim. Que há pessoal lá em Kiev a dizer que não foi o presidente que ordenou e que foram os líderes dos manifestantes. Sim, ordenaram os snipers matar tanto polícias como manifestantes. E morreram cerca de 70 ou 80 pessoas. Sim. Mas isso parece um bocado também à lei da. O que acontece aqui nas manifestações. Pronto, tipo, há um paisana a tirar pedra e depois culpa os partilhados de estabilização, claro. A técnica nós já conhecemos muito bem. Só que ali é mais radical. Até para criar os mártires e não sei o quê, e matar o meu amigo, não sei o quê, agora o papo para tudo, não sei o quê. Essa notícia é muito grave. Quer dizer, que eles fazem essas coisas nós sabemos, não é? Agora, daí até se tornar público e haver provas mesmo concretas de que isso se passou, se pode mudar muita coisa também. Eu vou só dar aqui uma chega para ele numa parte que eu li neste artigo, que eu penso que eu sublinhei porque penso que é importante. Por um lado, justifica um bocado este ressentimento que existe com a Rússia. Eles dizem aqui que isto é do Público. Durante os tempos soviéticos, Moscovo forçou a deportação de milhões de pessoas em processos de limpeza étnica. Uma espécie de reforma agrária aplicada à força levou à morte por fome de mais de 10 milhões de pessoas. Uma catástrofe que os historiadores tendem hoje a considerar um genocídio por ter sido provocado deliberadamente para reduzir o peso da população ucraniana e aplacar o crescente nacionalismo. Não sei, eu não tenho dúvidas que não bem tem caso estes números, mas de facto o regime soviético Mas houve tal. Fez muitas atrocidades e não tenho dúvidas que realmente isto pode justificar um bocado esse sentimento mais para o lado da União Europeia e contra a influência da Rússia. Mas por outro lado, depois logo a seguir vem aqui um parágrafo que eu acho muito curioso, que é a preferência pela Europa em detrimento da Rússia tem, portanto, raízes históricas. Mas é também uma opção pela democracia, isto agora este discurso, é aquele discurso que nós já sabemos, já conhecemos muito bem, mas é também uma opção pela democracia, a liberdade, o Estado de Direito, a rejeição da autocracia, o autoritarismo, a arbitrariedade e a corrupção. Ou seja, este discurso para a democracia, da liberdade, do Estado de Direito, logo a seguir vem colmatado pela notícia de que o novo Primeiro-Ministro, que eu não sei o nome, o Guilherme, não sei o quê, não me lembro o nome dele, vai já pedir uma ajuda ao FMI, não é? Ou seja, falar de democracia e de liberdade, Estado de Direito, autoritarismo e corrupção e essas coisas todas, quando já sabemos que o FMI não ajuda. O FMI é um grande negócio, não é? Por isso vai para lá sugar os ucranianos que vão trabalhar até o portão para depois estarem a pagar os juros durante não sei quantas décadas. E com uma perfeita ingerência para os assuntos internos do país. É curioso, não é? Como o Zorrinho diz, pá, é os custos da democracia. Mas eu não sei se quer. Eles nunca conseguem acompanhar tudo. E quando digo não sei sequer se pode falar de um lado para o europeu assim tão forte. Ou seja, acho que há um lado anti-russo e provavelmente, e infelizmente digo eu, muito pró-ucraniano, naquele sentido de independência nacional. Ou seja, não querem. O sentimento que a mim me parece que é mais geral do que eu vou perceber é esse, é o do mesmo ódio à Rússia, é um ódio que tem a ver com o facto da Rússia se meter nos assuntos internos da Ucrânia. Que eles é que decidem, não sei o quê, planos e tudo. Eles é que decidem se a Ucrânia faz acordos com a União Europeia, não sei quantos. Ou seja, não é tão para a União Europeia, é uma coisa bem mais nacionalista e muito anti-russo, que se calhar tem a ver ainda com anti-soviéticos. É que também a Rússia não mudou muito o espírito imperialista. Mas o Jorge, há bocadinho que nós vimos ao vir para a Casa da Vida, mencionou uma coisa curiosa, porque ele referiu o contacto direto com a juventude da Ucrânia e aparentemente um jovem responde que quer que a Ucrânia esteja ligada à Europa porque quer ter acesso às coisas que nós aqui na Europa temos. Coisas. Smartphones e coisas assim. Portanto, esta democracia que nós temos, eu fico assustadíssima porque não é a primeira vez que isto me acontece. Ou seja, já estive no Fórum Social Mundial, quando houve em Dakar, o último em Dakar, tivemos em contacto com uma série de jovens da Universidade de Dakar por Skype e foi a mesma coisa. Ou seja, o modelo de democracia que eles veem como sendo uma coisa boa tem a ver com coisas muito práticas e que não servem para nada, ou seja, objetos, coisas. E isso é assustador, realmente assustador, que temos que este mundo ocidental tenha exportado uma série de coisas que não servem para nada. Ou seja, o nosso modelo democrático funciona, eu não acho que funcione. As coisas não estão bem, na minha opinião. Quer dizer, mas esses bases, se calhar, acham que funciona. Não, mas se calhar, acham que funciona. Mas acham que funciona. Nunca se é que tu a liberdade de ter o que queres, de poderes comprar o que queres. Mas isso passava-se na Roménia, na Jugoslávia, na Bulgária, há uns anos atrás, na própria União Soviética, o que eles queriam efetivamente era poder usar as jeans que nós usávamos aqui e outras coisas que não são nada mais nada menos do que o mesmo capitalismo, consumismo, endividamento, se quisermos. E temos que agora montes de multinacionais americanas que estão na Rússia, na Coca-Cola, na McDonald's. Portanto, é natural que os ucranianos também queiram ter agindo, pá, e sei lá que mais, e fumar cama, ou fumar o boro. Como é que eles não podiam. Portanto, às vezes a questão do ser proibido de não ter cria mais, não às vezes, sempre, cria mais a vontade de. É uma ilusão, mas o capitalismo joga com isso, quer dizer, não é? Está instalado de alguma forma. Até no botão, o mais engraçado é que é no botão. O imperador se debate com essa questão. Dos jovens, de alguma forma, quererem ter smartphones e televisão, não sei como é. Então o imperador lá, pá, tem um canal de televisão, pedagógico e não sei o quê, que está muito preocupado exatamente, porque acha que todos os valores do capitalismo, se forem para o botão assim, de uma forma massiva, que vai corromper os princípios de um país com o botão, que o PIB desse país é a felicidade do povo. Portanto, não está preocupado com a felicidade do povo, porque acha efetivamente que a televisão, sei quantos canais e os smartphones não vão dar mais felicidade à população. Mas os jovens, claro, pá, estão sedentos de ter aquilo que os outros também têm, também querem ter. Quer dizer, não vêem depois o reverso da moeda, que é a dependência do capitalismo, indevidamente, de estar a saber que os têm que comprar, né? E ficam a ver, e depois não podem pagar, completamente. Mas todas estas sociedades que vocês estão a falar já vivem em capitalismo, não é que sejam sociedades socialistas, não estamos a falar do Ucrânia, não estou a falar de Cuba, não estou a falar de Ucrânia, ou de Pão, ou de Bahia, são sociedades capitalistas. Impossível. Nós estamos depois das pessoas serem mais pobres ou mais ricas e ao poderem ter acesso às coisas, isso se calhar já tem a ver com um sistema político, não com o sistema económico em si, porque são sociedades capitalistas. É que a questão da União Soviética e da China, mas eu não compreendo essa análise agora da Ucrânia em relação à União Europeia. Ou quer dizer, não em relação à Rússia, sejam para russos ou para ucranianos ou para europeus, só estão a escolher entre modelos políticos e não modelos económicos diferentes. Sim, a parte disso. Ah, mesmo políticos. Mas, por exemplo, esse exemplo da parte tecnológica, acho curioso porque a Ucrânia, digamos que é o centro de malware a nível de telecomunicações. Tudo o que seja telecomunicações, aplicações meio maradas, vem de lá. Mais a sites russos. Se vocês usarem, por exemplo, o Google Chrome e mudarem, portanto, começarem a consultar sites russos, aquilo faz uma tradução assim meio marada, mas dá para ir pescando umas coisas, vocês encontram de tudo e mais alguma coisa. É assustador. É assustador, quer dizer, é bom, porque a pirataria lá, tipo na Roménia e tudo mais, é mais ou menos aceito. Por isso, nível tecnológico. Eles podem ter que ter aplicações e ter uma tecnologia avançada em termos da construção, né, de fabricar coisas, mas dá para consumo deles. Eu não sei como é que. Sim, não sei como é que será isso. Mas se não é um processo que se souber um telemóvel, é igual para todos. Mas é mais essa questão do sonho de subir na classe alta do capitalismo, o grupo de mudar de estabelecimento é mais isso. Ou seja, os gajos que estão cá, os que querem deixar de ser os pobres, que têm de passar a ser os gajos que têm. Deixar de ser os gajos que apanham dinheiro para fazer os smartphones e voltarem a ser os gajos que têm. É mais isso, é mais a subida de classe, o sonho. Não já não está. Fictícia, já não está para apanhar esse comboio. Eu acho que já vem estar para apanhar esse comboio, porque está em sentido descendente na Europa e Itália. Esse comboio nem existe. Esse comboio nem existe. A Europa precisa sempre desses mercados, são novos mercados. Claro. O rapaz que me explicou a coisa que tu estás a subir. Vai ser mais um país estruturalmente bonito. Compre lembrei-me agora de uma pequena notícia sobre o consumo. É um bocadinho, foge um bocadinho a esta situação, mas é muito curioso. Também foi um artigo do jornal, era sobre um cozinheiro brasileiro que foi lá buscar à Amazónia uma série de ingredientes. Para o restaurante dele. E, então, para lá, em forma de agradecimento, lá para uma dessas pequenas populações, lá metidas no meio da Amazónia, enviou para lá uma série de cabazes de alimentos que ofereceu. Depois, posteriormente, foi de novo lá essa população, pá, mas ficou todo surpreendido porque aquilo estava tudo cheio de lixo por todo lado, com embalagens, tudo no meio de lixo. Pá, e depois um bom senhor que lhes explicou, você é que tem a culpa, você é que nos deu isto. Pá. Para nós, a embalagem do fruto é a casca, a embalagem do peixe é a escama, e a embalagem da vaca é o couro. É muito curioso e no fundo é a deformação da nossa caridadezinha. Caridadezinha. Não serve para nada, tecnicamente. Estar a comer a uma comunidade assim uma vez, para quê? Não seria mais interessante fazer outra coisa? Não sei. Ensinar a fazer poços para ter água potável ou outra coisa qualquer que seja consistente com. Mas, sim. Defendermos o direito das famílias terras. Sabia a sua vida. Na Mongólia, não posso cá posses. No capitalismo. Essas histórias. Consumistas. Eu tinha trazido um texto do Jorge Valadas, que achei que estava bem feito para. Tinha assim um bom resumo. E claro, os dados do RT, não é? Os tais dados. The facts. So here they are, the facts. Está aqui tudo bem explicadinho. Com números. Em inglês. Posso traduzir assim, mas. E aquelas imagens das tropas russas abraçadas à pessoa. Sim, sim. É. E depois, uma carta em francês. Como é que se chama? Sindicato de Trabalhadores Autónomos de Kiev. Não são assim eles. Hã? Não são assim eles. Não, mas a carta. Mas olha, tem notícias de, digo eu, de expulsão de fascistas dentro do edifício. Sim, numa universidade. Acho que no Ministério, numa universidade. Foi numa universidade, sim. Ah, não. Uma associação de estudantes. Pois, não sei. Até é isso, tem né, essa coisa. Tá, sim, eu estou a comentar no meu Facebook ao mesmo tempo que estamos aqui a falar. Só para deixar. Mas olha, é isto que nós podemos fazer só. Que é o que ela está a fazer. Tu registra o que ela está a fazer e faz sempre. Está bem. Não. Hoje, se calhar, já. Quantos ouvintes temos? Desculpa. Então, já temos um. Já temos um quê? Agora temos dois que desceram lá embaixo. Eu pelo menos temos um diz aí, onde é que é? Embaixo. Embaixo. Sim, naquele tipo que está sublinhado. Diz listens, qualquer coisa. Entretanto, isto tudo é uma grande diversão, não é? Okay. Ucrânia, Venezuela, tudo sim, menos sim. Estas eleições europeias que vão ser uma grande eleições. Europa. Então eu vou ler aqui um pequeno texto. Então, vou ler aqui uma parte de um texto que foi publicado em 5 dias. O título é Na Crimeia e é em Donetsk, os fascistas foram esmagados. Prossegue a batalha por Kharkov e Odessa. Intensifica-se a resposta à ameaça fascista na Ucrânia. Na Crimeia, os nazis fascistas, apoiados pela NATO e pela União Europeia, foram facilmente esmagados. Os próprios Estados Unidos admitem que a península está perdida. Em Donetsk, depois de uma manifestação com milhares de pessoas no sábado, hoje o movimento antinazi tomou o edifício do governo regional. As autoridades dessa cidade, região, já convocaram um referendo, tal como na Crimeia, para decidir o futuro da região. Não há sinal de gangues neonazis. E continua depois da fotografia, duas fotografias. Em Kharkov, no sábado, os gangues nazis foram corridos à porrada da sede do governo regional. Há um acampamento de antifascistas em permanência numa das praças da cidade, junto à estátua de Lenin. Ainda hoje, houve uma manifestação antifascista. Os gangues nazis foram escorraçados, mas ainda me parece cedo para cantar vitória total. As autoridades locais não tomaram uma posição tão firme quanto em Donetsk ou na Crimeia. Portanto, há aqui uma grande misturada, não é? Uns nazis apoiados pela NATO e a União Europeia, outros que foram escorraçados, aparentemente. e este acampamento antifascista em permanência numa das praças da cidade, junto à estátua de Lenin. Caramba! Mas é isso, assim, que as pessoas sabem. Acho que têm de ir para a Ucrânia para ver o que é que se passa lá. É. E mesmo lá, se calhar. E mesmo lá, é incrível. Parece que uma pessoa está com a internet e jornais, não sei o que, parece que está próximo, mas está bem da lua. É. Sim, é sempre assim. E às vezes realmente só indo lá é que nós percebemos. Claro. Estava a dizer que, mesmo apesar de nós termos internet e jornais, não sei o que, parece que estamos mais longe. Da realidade. A informação é está preocupada, a informação vai ser rolada para outro, depois é o Putin que foi nomeado para o Nobel da Arte. Espera, que aparece lá no meio da Ucrânia, o pessoal lá tirar merda e joga uma queima lá no meio e fica com flores. Com flores e acho. Depois vão 100 pessoas assim, tipo em 2 dias. E depois é esta conversa que foi. E depois houve uma outra conversa também. Supostamente. Que foi. Já não lembro de quem é que foi. Mas em que aparece lá uma deputada do Parlamento Europeu a dizer fuck the Russians, fuck the EU e não sei o quê. Tipo, nós pegamos este. E depois estavam a falar quem. Estavam a escolher que presidente é que, dos partidos de oposição é que podiam. E estavam a decidir qual era o presidente que ia tomar o país e não sei o quê. Eu lembro-me de ouvir uma notícia que o presidente fugiu, não é? Com não sei quantos milhões, fugiu com dinheiro, não sei para onde. Mostraram a casa dele lá com a talha dourada, não sei o quê. Como se fosse um... Fugiu para a Rússia, pois. Era ficha, a malta perseguiu para ir atrás dele. Está com outras, não? Então. Então, isto também faz, a gente aqui a nível nacional resolveu um problema gravíssimo, que era uma coisa chamada Centro de Estudos e Investigação de Segurança e Defesa de Trás-os-Montes e Alto Douro. Ou seja, não é defesa de Trás-os-Montes e Alto Douro, calculo eu, que é Centro de Estudos de Trás-os-Montes e Alto Douro. É o Centro de Estudos e Investigação de Segurança e Defesa de Trás-os-Montes e Alto Douro. Que é uma iniciativa conjunta da Câmara de Sabrosa, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e do Exército Português, que foi inaugurado hoje e que vai estudar a crise na Ucrânia e na Rússia e tirar relações que ajudem na resolução de conflitos futuros. Ora, se não tem havido crise na Ucrânia e na Rússia e abrir um centro sem objetivos. Pois, eles precisavam justificar as despesas, não é? No seguimento disto, o Putin, ou o Prémio Nobel da Paz, sim, ou o Prémio Nacional de Empreendedoria. Isso é real. Isso é real, não sei, eu não li. É curioso porque isso cheira-me a parcerias com Israel, porque Israel tem desenvolvido programas desses aqui em Portugal e no resto da Europa relativamente à defesa e etc. E era preciso investigar e ir mesmo ver como é que isso. Mas a ideia de que a malta traz os montes, se queiram. Assegurar a sua segurança é muito mais interessante do que. Agora, na parte, uma coisa engraçada, quando falo assim na rua com as pessoas, o pessoal, tipo, relativamente a esta cena da Ucrânia, pá, nós devemos ser como os ucranianos, não é? Mas também dizemos que devemos ser como os brasileiros, pá, mas. Dá para os ucranianos no sentido de ir para a rua, não sei o quê. Quando tudo é sincero, tem que ser como o português. Ser qualquer coisa, mas não quero ser como os outros e não ser nada. Sinceramente, ir para a rua borrar já não apetece. Já estou. Já não sei para nada. Não. Para quê? Mais vale ir para a rua partir? Partir. Ah, não. Ou partir. Naquela rua. Partir. De barco. Olha, falar nisso. Vamos para uma música meio ucraniana. Uma música ucraniana! Mas agora é lá, passa lá as coisas. Pois é, tem que dar uma verdade. O pulando do meio do lado do baixo lá. É outra palavra. Eu desligo aqui. za s tobou. Vai ser destruída agora, não é? No fundo, e depois aparecerão investigadores que vêm da Trás-Montes. Para se entregar. Para ir-se buscar esses fragmentos da cultura que serão, talvez, ainda não se sabe, perdidos através de uma guerra que tem a ver com. Propriamente o quê? Que serão também parte de fragmentos da história da Ucrânia. E no fundo, a Ucrânia continua. No fundo, o pessoal da Ucrânia continua a andar de bicicleta, continua a ir à discoteca. No fundo, há uma guerra que é entre poderes, não há propriamente. Não é? Mesmo nós podemos observar todas as guerras, o que é que acontece? Vão para lá militares, vão para lá as guerras da política de dizer que sim, que não, falar sobre aquilo, mas o resto da população fugiu. Ou tenta fugir. Tenta sobreviver. Os militares são o resto da população. Sim, pronto, depois existe aquele pormenor que é. Eles têm o direito de dizer que eles têm o reservado e que. Serás uma boa pessoa para considerar uma voz. Eu venho já. Não sei se pode ser. Não sei, até há uma especificidade. Eu até aos 40 e poucos posso ser carro de caminhão. São melhores. Eu espero que não seja até não. Mas é o caso. Sim, mas eu vou ser o resto de dizer. Até aos 30. Até aos 30. Até aos 30 pode ser. Lá se vai a nossa juventude, né? Pronto. Isto para também para parar e fazer pensar o pessoal. Dizer, foda-se. O que é que está a acontecer no Ucrânia? E lá está. É por isso que nós fizemos o Testamento. No fundo, o Testamento tem a ver com isso. Não estamos a perceber o que é que já aconteceu. E vamos aqui sem perceber a merda. Mas eu posso dizer que não percebo muito mais. Pois, já não percebo muito mais, só que não percebi antes. Eu não percebo muito mais, porque isto é uma coisa... Sim, eu de certa forma, percebo. É isso. Portanto, os gajos da política, é de guerra. Se querem tirar a sangue, já não chega os terrenos que têm no Rio, e já duraram deles. Portanto, querem mais. No fundo, isto parece para o... cigarros, eu quero fumar mais. Compras um eletrão. Estou cumprindo um eletrão. Mas até no mundo tecnológico, continua a haver estas guerras. Eu quero fumar esse cigarro. Isso não apaga isso? Não, isso não. Isso já apagou. Mas esse. Então, e por outro lado, também na Europa, uma experiência em ser que eu tenho que fazer. Se num nome de uma sociedade que vem de uma guerra, não assim tanto tempo como isso, uma guerra com um sentimento nacionalista do mais forte que eu conhecido que consegui acompanhar ao longo da minha vida, e que neste momento ultrapassou completamente as questões de nacionalidade, e está, digo eu, a dar um exemplo bastante engraçado de um caminho possível. Um caminho possível. Que era lógico, onde greves relacionadas com privatizações de empresas que eram públicas, né? Que levaram à racionalização dos recursos, portanto, os despedimentos e alterações de leis laborais e não sei quantos, incluindo o fecho de algumas destas empresas ao fim de alguns anos de gestão privada. Havia manifestações a decorrer há uns meses com trabalhadores dessas empresas a exigirem a renacionalização das coisas e o fim da política de privatizações, a reorganização dos quadros, a reabertura das empresas e não sei quantos. A determinada altura, e eu não faço ideia porque a luta deles acabou por ter um apoio de outras camadas da sociedade, nomeadamente estudantes e outras pessoas que também começaram a sentir os cortes e os efeitos da neoliberalização da economia por lá. E aquilo descamba numa onda de repressão que descamba numa onda de contra-ataque, e portanto, esta é a minha versão, calculo que a polícia lá tem dito que aquilo descamba em violência e que depois a violência tem de ser reprimida. Mas acaba por dar uma batalha campal, que dura meia dúzia de dias, que aparece nos jornais e que desaparece dos jornais, e neste momento a contestação fechou-se nesse sentido de deixar de estar nas ruas e passou a estar em assembleias que chegam a ter 1000 pessoas e coisas assim, são coisas com uma dimensão, não sendo propriamente representativas de uma cidade ou de uma região, porque as assembleias que eles chamam plenários, as assembleias são organizadas por cantões, a lógica está dividida em 10 cantões. E que são entidades geográficas relativamente grandes, e portanto uma assembleia popular com 1000 pessoas não é necessariamente representativa, não é representativa de nada, mas ainda assim são as pessoas que estão envolvidas e que querem estar envolvidas que atingem o nível de participação desse nível, e que têm tido resultados brutais com obriga que já, em alguns cantões, obrigaram políticos a baixar. As reivindicações são basicamente paragem do processo de privatização e retrocesso nesse processo e problemas relacionados com corrupção e óbvio, à classe política, aos ordenados, às reformas douradas, a não sei mais. Tem conseguido, por pressão desses plenários, tem conseguido de demissões de chefes de governos regionais, reduções de 20%, temos aqui uma lista de coisas que os gajos conseguiram. Da Assembleia Popular de Tuzla, acabaram com uma coisa que eles chamavam o paraquedas dourado, que era um ano de salário pago aos representantes políticos, um ano para além do tempo em que eles estavam a trabalhar. E conseguiram acabar com isso, e conseguiram que os representantes do Sarajevo, reduzissem os ordenados em 20%, conseguiram mais uma quantidade de coisas relacionadas com questões de corrupção. A força dos gajos baseia-se no facto de que são demasiadamente grandes para poderem ser ignorados e portanto, se fazem exigências muito fortes e cagam neles, têm tendência a voltar para a culpa partida. E portanto, há uma série, de tal forma que o senhor, que é o alto representante da comunidade internacional para a Bosnia e Herzegovina, tem um nome muito esquisito, que eu não faço ideia qual seja, mas que foi o mesmo que há uns tempos disse que se aquela merda não acalmasse, era melhor mandar tropas. Já vai visitar assembleias populares. E fez questão de visitar uma e diz que agora vai visitar as outras todas para perceber as exigências do povo e as exigências. Ou seja, contrariamente à Ucrânia, há uma rejeição da liderança e do totalitarismo e das ideias de extrema-direita, digo eu. E ao contrário da Ucrânia também, há uma rejeição da divisão por nacionalidade e por religião e por cultura. E a diferença que eu historicamente tem essa questão fodida, macabra. Tem uma guerra fodidíssima, mas é. Não é a Bósnia que tem o próprio governo bósnio, não é uma cena dividida. A Bósnia é uma cena, é uma religiosa, etnicamente. Sim, completamente. Sim. Mesmo a questão da liderança, não é? Aquele que tem três governos. Tem três governos, mais governos regionais todos e não sei o quê. Ou seja, tem um sistema baseado na etnia. Baseado na etnia. Sim, não há, uma das questões de falha daquela democracia, dizem os gajos, é que não há partidos com ideologia política, propriamente há partidos étnicos. Muçulmano, croata, etc. Basicamente. Então está-se a criar mais ou menos um problema parecido à parte do Israel, não é? Ali a parte que tem piada é que decidiu-se que aqueles povos não podiam viver juntos. Portanto, faz-se um. O território divide-se em 10 colmeias para depois lá a malta. Estou fora destas três. E de repente, quando a malta se decide juntar em assembleias populares a acabar as outras, afinal dão-se bem a todos uns com os outros, não é? Essa coisa que tem. É incrível, é que realmente isso não é muito noticiado. Muito bem, depois chega uma ou duas notícias. Não, destas questões do eu tenho aqui uma coisinha que é as coisas fortes da semana que eu estou no dia 2 de março, no domingo. E há plenários em terras, eu vou dizer nomes, mas é basicamente para vocês contarem mentalmente um, duas, três, quatro, os nomes. Nem, provavelmente não sabem assim que as terras estão. E provavelmente a maior parte delas para vocês e para mim não querem dizer nada. Mas é em Banja Luka, Biates, Brcó, Bulgoino, Kazin, Doni Vakuf, Fanica, Gorazde, Konitz, Maglaj, Mostar, Orazde, Prijedor, Sarajevo, Tejani, Travnik, Tuzla, Zavirovic, Zenica. Isto é sítios onde já há plenários a funcionar. E está aqui a notícia tal do alto representante da comunidade nacional para Bosnias do Mundo. Valentin Insko. E pronto. Pois, mas essas coisas não são muito a fazer, não tem passado muito nos notícias. Pois, porque é uma coisa que passa um bocado, ou seja, para o editor que está a jogar, por exemplo. Se houvesse lá uma guerra, já dou um risco que. Mas, enquanto ele confronta, depois há assim uma revolução social e esse nível ali. Acho que eu vi falar de coisa precisamente na altura em que ele reventou e ainda lá tudo a gostar. Mas depois de tudo. Mas. Estás a mandar no Facebook que tem havido assim algum feedback? E o André? Só há um acompanhamento dos casos, não é? No fundo, das notícias, se elas continuarem pois, a ter confusão, se não morrer. correr. No entanto, tu perguntaste, começas a ver outras notícias da Ucrânia, não sei o quê. É isso, na secção internacional. Qualquer coisa sobre isso. A Ucrânia existe enquanto existe existir confusão. Claro, claro. Não, vai existir uma confusão aí. É como diz o Kropotkin, não é só se construiu a história sobre os grandes conflitos, é só guerras, nada de momentos mais calminhos, mais como as pessoas se organizavam, como viviam. Bom, os gays vêm assim de uma coisa política, não é? Ui, mas o que é? Os nossos lados, mas aquilo não é isso. Não, mas todos os lados, depois não é? Desde o norte, até que abaixar esta coisa, há uma certa. A costa mediterrânica da antiga Jugoslávia. Também tem. Ainda mais para cima, que eu acho que eles são mais essas coisas. Sempre foi um país, e a Jugoslávia sempre foi um país mais aberto. Era uma zona mais turística, porque tinha um nível de vida muito diferente, quer dizer, sobretudo para nós, depois. Qualquer desses que eu não gostei, não me recordo, fica mais ou menos a meio, tem bastante via turística, com ilha, não sei o quê. Dali para baixo, quanto mais se aproxima da Albânia, vai meu Deus, quer dizer, de uma zona para que há 30 anos tinhas pessoal, tinhas discotecas, malta da boleia, percebes completamente diferente de uma Bulgária e de uma Romênia. Completamente diferente. E mas a experiência socialista é completamente diferente. Completamente diferente. Tipo, de alguma forma. O meu problema criou uma coisa. E conseguiu aquela unificação que não era para expor entre várias etnias. Porquê a questão das etnias não existia basicamente? Havia outros interesses. Três culturas realmente, três tradições culturais diferentes. Com tradições religiosas diferentes, sim, mas que nunca tinha sido um problema assim. Quer dizer, já não era um problema assim tão grave há muito tempo. Mas tinha sido, exatamente, mas com o título, não sei, são os tais valores, bem comum, o crescendo e desenvolvimento era para todos, não sei como é que ele geriu aquilo, mas não era corrupção, nem era uma paz para o outro, quer dizer, as pessoas para habitar e não havia grandes problemas. Mas isto dizer que realmente essa zona aí era já muito turística, pá, com muito contacto com o exterior e, portanto, já muito consumista. Pá, portanto, é natural que eles o sejam mais aliados. Enquanto a partir de pá, com um parque mais sul, que depois era de uma pobreza que, pá, era menos turística, era de uma pobreza. Mas, de uma maneira, isto é mesmo quer dizer, eles próprios, depois de uma coisa de sociedade de pessoas a chamar de civil naquela guerra, foi baseada nisso, conseguirem hoje em dia bem. Mas eu que a guerra, as histórias que saem e que saem ao longo dos últimos anos, tanto no cinema, por exemplo, cinema desses países, está a refletir muito isso. E as histórias são todas cenas absurdas, atrocidades absurdas, que elas mesmo não imaginam. E conseguirem depois ultrapassar. Também estou a fazer esse trabalho, quer dizer, nota esse trabalho no cinema. Mastigar a coisa. Porque aquilo aconteceu, ou seja, aquilo é anos mesmo, não é? Eu acompanhei a guerra na altura em que a coisa estava acontecendo. E lembro-me que na altura, é isso, na altura, esse espanto que tu agora tens de como é que é possível esquecer aquilo, era o espanto que se tinha, como é que é possível agora estar a disparar para o vizinho. Sim, é verdade, Não é só disparar. Não é só disparar, aquilo foi um dia mal. Cortar, de ser em massa, de todos os lados. Por acaso, não estava a par disso que me estás a contar, não estava mesmo a par. Saiu para os dias, não estava nas notícias para ir. Só na altura do conflito, Isto agora? Não, estou perguntando ao contrário, da Bósnia. Da Bósnia. Pois, mas saíram dois dias seguidos, pelo menos eu no jornal, ainda assim, dois dias seguidos, os dias seguidos, depois nunca mais saíram, não. Me interessa muito também se calhar que se conseguiram organizar sem mas eu acho que, ou então, digo eu que não. Que há interesses que se movem para ressuscitar esses, como agora uma coisa, ressentimentos, ou, pronto, quer dizer, isso é um bom exemplo de como uma comunidade consegue, não é? Consegue ultrapassar, mas não sei, mas se calhar precisamente porque ali mão estrangeira, não ali americana. Portanto, não há já grandes interesses, não há mais interesses. Isso é claro, a política é tão grande. E a população, quer dizer, não é? O que é que é? Aí se calhar dá consigo isso mesmo, quer dizer, a vontade das pessoas, pá, são elas que estão de alguma forma, pá, partiram para uma forma de luta, perceberam se calhar que era outra, e estão a conseguir conquistas. Se tivesse ali, pá, dedo americano, europeu, conteve na guerra da Bósnia, quer dizer, não havia paz, quer dizer, não andava tudo abortado e acabou, ninguém conseguia negociar nada e era o caso. Que é o que está acontecendo na Ucrânia, que precisamos das ingerências de países estrangeiros, que acabam por ditar um bocado aquilo que nos parece que é a vontade do povo, pá, e isso, olha lá mesmo, e perceber o que é que o ucraniano, pá, e se calhar só querem mesmo, pá, trabalho, só para pessoas que pedem, não podem dizer, não sei, paz, e paz, é uma volta social, pois não, parece ser muito, é muito mais fabricada, até por este crescimento, este aparecimento, de repente, de movimentos, das crianças, que estão espalhados pela Europa, dos países a leste, de uma forma mais ou menos em stand-by, não é? Mas que de repente surgem e criam toda esta confusão. Pensando alto, porque eu acho que não sei se não há também uma coisa de estar muito mais partilhada na guardinha, ou é muito mais partilhada nessa coisa da divisão dos não sei quantos governos, dos não sei quantos, é mais frágil, uma certa. Também alimenta uns níveis de corrupção brutais, mas é possivelmente, imagino eu, mais frágil do que seria o Estado ucraniano. Que é enorme, muito mais governado à custa das questões de empresa, de liberdades, não sei o que, da coação das liberdades, do que se calhar seria da Bósnia nesta fase, não sei. E acho que sim, e acho que por isso, se calhar, sendo só as pessoas sem a estrangeira, tiveram essa capacidade de saber que mania está a seguir. O que tu vês neste momento na Ucrânia, passando lá, é que eu acho que essa coisa dos neonazis ou dos nazis estarem latentes, eu acho que não estavam latentes. Estão lá, porque eles não estão em stand-by. Estavam claramente. Os institucionalizados estavam no parlamento, não é? E as pessoas institucionalizadas. Mas tu tens os que não estavam institucionalizados neste momento a dizer que continuam na rua, porque a revolução deles não está feita. E portanto, se calhar os que mais continuam e que continuarão na rua a tentar fazer a violência vão ser as extremas-direitas mais radicais, não é? Na Ucrânia neste momento. Os outros, entretanto, vão andando para casa porque começam a sentir-se minimamente representados e vão estar a continuar a trabalhar. Porque esses já estão contra os institucionalizados, agora é absolutamente de extrema-direita. E mesmo nas Europas, cá mais do nosso lado, neste momento, os níveis de fixação são claros, quer em Inglaterra, como ela estava a dizer, quer em França, como a quer na Bélgica, como já são há muitos anos, quer na Holanda, como na Bélgica. São 1%, não é? Estamos nos 30%, é muito chique. Em França, quando estava a falar das eleições europeias, a Europa era exatamente isso. Claro que se vê que, não é? que se calhar que se vai não existe, para as pessoas que, quer dizer, que a extrema-direita vai subir muito. Naturalmente, porque tem crescido, portanto, os países de leste. E já cada vez mais. Graças a Deus, para os países de leste, os italianos. Cada vez mais têm dinheiro mais. Crescido, têm o suficiente e está à vontade para. Na Suíça, que agora já. Sentem-se mais à vontade para saírem mesmo, para se mostrarem. Bem, sempre-se mais à vontade, precisamente, porque esta questão, a crise, esta conjectura toda, é ótimo que o terreno está com claro, para eles saírem e começarem a apontar o dedo para o imigrante. Exatamente. Nem sei que ela é, há uma situação muito complicada de formação de milícias de extrema-direita para ficarem a tratar. Não só, ou seja, aquilo é uma região aparentemente com centenas de pessoas à espera para aparecer. Hoje é uma cidade. Com centenas de pessoas a dormir ou nas ruas ou em edifícios abandonados, não sei bem. E a questão é que estão a começar a subir o nível do ataque para o ataque incendiário e para o planejamento assim, a nível massivo de casas onde estão, ou imigrantes ou os no-borders, que são a malta que presta auxílio a essas pessoas que estão a tentar avançar o canal de Inês. E, portanto, aquilo é uma campanha de extrema-direita lá, direcionada com os imigrantes ou com os tais no-borders, que está a chegar a níveis de um dia qualquer, haver mais um dos mortos aí por assassinato. Na semana passada, digo eu, pegaram fogo com a presença da polícia no local, a uma dessas casas. Está tendo um telhado todo e uma fotografia daquilo que eu tenho. E pronto, tal é. Se alguém não tiver, não é nada a fazer as férias. Daí a implementação de programas de segurança, um pouco por todo o lado, como entrar os montes. Então, não sei, só para investigar, ok? E alguém precisava justificar salário também. E o que era lá? Olha, nós vamos até casa. Até breve. Thank you. Добрый вечер, товарищи. Все вы знаете, недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она больно затронула советских людей, взволновала международную общественность. Мы понимаем, это еще один удар колокола. Еще одно грозное предостережение о том, что ядерная бомба требует нового политического мышления.